bonito pra sua cara, hein? Você na cachorrada tem o cara de besta. Você tá falando, meu bem? De novo esse povo envenenando sua cabeça. Eu me pus o pé pra fora. Assume, assume, agora. Sou inocente nessa história. Assume, assume, agora. Eu juro que não era eu. Cachorro, o que cê tava fazendo no zoo? Amor, eu tava em casa essa hora. Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho prova. Seu chapéu e a sua voz. Parece, mas era outro usando minha camisa. Esquece a língua do povo e vê. Cola na minha, parece, mas era outro usando minha camisa. Esquece a língua do povo e vai. Cachorro, o que cê tava fazendo no zoo? Amor, eu tava em casa essa. É as guria. E o LP. Chama na pressão. Eu juro que eu tava em casa pensando em você, meu amor. Eu me pus o pé pra fora. Assume, assume, agora. Sou inocente nessa história, amor. Assume, assume, agora. Eu já disse que não era eu, vida. Cachorro, o que cê tava fazendo? Mas era outro usando minha camisa. Esquece a língua do povo e vem. Cola na minha, parece. Mas era outro usando minha camisa. Esquece a língua do povo e vem, vida. Cachorro, o que cê tava fazendo no zoo? Amor, eu tava em casa essa hora. Mentira, eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho prova. É seu chapéu e a sua bota, bota, bota, bota, vai. Chama na pressão. Sensacional, gente, que energia, obrigado, boa. Viu, gente, Deus abençoe muito. Muito, vocês são maravilhosos. O que falar dessas meninas doidas aqui, velho.